esse hit é do Pará, esse hit é do Pará, esse hit é do Pará, esse hit é do Pará. Treme, ai droga. Endoida, fica que endoida nessa. Endoida, fica que endoida nessa. Esse hit é do Pará, vem pra cá. Esse hit é do Pará, vem pra cá. Treme. Moisés DJ Produções. Esse hit é do Pará, esse hit é do Pará. Treme, ai droga. Endoida, fica que endoida nessa. Endoida, fica que endoida nessa. Esse hit é do Pará, esse hit é do Pará, esse hit é do Pará, esse hit é do Pará.